você vai vencer. Em nome de Jesus, o cego vê. Em nome de Jesus, muralhas vão cair. Em nome de Jesus, o mar vai se abrir. Sua vida.